Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 0418401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Queridos da Hora da Misericórdia, filhas amadas, quarta-feira. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nossa Senhora da Divina Misericórdia, eu espero em vós. Hoje é dia de Nossa Senhora Rainha, Nossa Senhora do Rosário. Depois eu vou falar sobre o Rosário. Agora, eu quero que você escute esse testemunho. Eu sou do município de Mangueirinha, eu escuto a Rádio Araucária de Mangueirinha. Eu sou de uma reserva indígena, eu sou indígena, quero deixar meu testemunho. Meu nome é Romacilda de Paula Carneiro. Então eu fiz a novena de São José para me conseguir um emprego. E fiz um teste seletivo e não consegui. Então eu continuei fazendo as novenas. Fiz a de Santa Rita de Cássia e consegui. Consegui um trabalho e hoje eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, Santa Rita de Cássia, porque hoje eu estou trabalhando como professora. É uma emoção muito grande para mim estar participando hoje do programa. E peço que Deus abençoe o Padre Reginaldo pela luz que ele tem mandado de oração na nossa família. Obrigada. Romacilda de Paula Carneiro, reserva indígena, sou indígena, da tribo Caigangue. Oh, meu Deus, Deus abençoe, querida. Me veio como uma agradável surpresa o seu testemunho. Um abraço a todos da reserva indígena, a tribo Caigangue. Filhos queridos, vamos ao texto e eu vou falar sobre o Rosário. Muita coisa que eu acho que você não sabe. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem algum? O anjo lhe disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então Maria disse: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário. O Rosário nasceu do amor dos cristãos por Maria. O terço é uma origem muito antiga. Os anacoretas orientais usavam pedrinhas para contar o número das orações que faziam. Na Idade Média, São Beda, o venerável, colocou as pedrinhas num barbante para facilitar para contar. Depois, narra que Nossa Senhora apareceu a São Domingos e indicou a ele a recitação do Rosário como uma arma contra os hereges. O Rosário significa uma grinalda de rosas oferecida a Nossa Senhora. Filhos queridos, muita gente diz que o terço é oração sem sentido. Um grande teólogo, um dos maiores teólogos, se chama Schlebeck. E eu vou ler um texto de Schlebeck sobre o Rosário. Enquanto numa família se prossegue a doce e monótona cadência das Ave Marias, o pai e a mãe pensam nas preocupações da família, no menino que não atende, nos problemas dos mais velhos, na idade avançada dos idosos. Esse emaranhado de aspecto familiar acaba sendo iluminado por Cristo. Em meio ao Cristo, Nossa Senhora os abraça e com sua materna proteção os ampara. Schlebeck. Santa Maria. Senhor Deus, por intercessão do Santo Rosário e de Nossa Senhora Aparecida, visite todos os lares agora. Essa filha de Deus, a Estela de Itararé, São Paulo, que está agora no site dizendo: reze por mim, pela minha vida, pelo meu viver. E abençoai e santificai a água. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.